Som da frente, de volta à Rebelde, edição número 163. By the end of the day, there were 16 dead. edição do Vento Segundo Hora, ainda até às 13, aqui ao Mistério do Comercial, retomamos o desfilar da Lista Rebelde, hoje edição número 163. 12º posto, Throwing Muses, Walking in the Dark, 13º para os Sears, Lightning Strikes, 14º, uma ligeira queda em relação à semana anterior para Daniel Dux, Big Hollow Man. Rebelde no ar ainda até às 3. 14º posto, Daniel Dykes, Big Hollow Man, do álbum Inky Brothers. A primeira entrada nova sucede já no 18º posto. Acontecem ainda mais três nesta edição da Lista Rebelde. Quanto ao 18º posto e à primeira entrada de que falávamos há pouco, para os World Domination Enterprises e Trouble Enough. Yeah. Segunda hora do Som da Frente, 2 horas e 25 minutos, a Lista Rebelde, edição número 163. E 16º posto, a ARK, já em queda, Baby Milk Snatcher, tal como os Railway Children, In the Meantime. Títulos logo a seguir, Security Police, Sugar and Spice, e os Icicle Rugs, Star e Blue Eyed Wonder, respectivamente no 18º e 19º postos. sugar and spice is here for you. Praticamente já o final da lista rebelde dos seguintes fio ao longo das 2 horas 1 e 3 do Som da Frente, FM Estéreo do Comercial da 2ª a 6ª. O 20º posto logo a seguir ao Zyzical Works para uma entrada nova da semana passada, o velho Daddy's Girl dos Dream Syndicate. Logo a seguir, e antes ainda das 3 entradas novas simultâneas desta semana, os Swans e Love Will Tear Us Apart. My baby wants to go to the place where she first made love. My baby wants to go to the place where she first made love. Well, take you on down to the liquor store. Wipe out everything that came before. What else can I do for daddy's girl? My baby wants to wear the ring that our mama wore. My baby wants to wear the ring. Yeah. pronto, quando faltam praticamente 15 minutos, neste caso 16, para o final do Som de Treino de hoje e o desfile da Rebelde, as outras três entradas novas nesta lista de hoje para os Cassandra Complex, Gold John, excerto do álbum Telmania, os Big Audio Dynamite Champagne e os Red Prophets Always the Light. A lista terminará com o 25º posto, Kristen, dos House of Love. Reaching down to take part of my soul, reaching down to take me up inside her, reaching down to make me into God. Lying on the floor in the dark, lying on the floor in the dark. My body, you didn't get my will. Scarred with years of sex and stretch marks. You have style to cover all my ills. You keep my soul at home inside a bottle. You keep my soul at home when you think you're safe. You keep my soul at home inside a bottle. Open it and try to take a test. Champagne, brandy wine, the blue and lime.